O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes, amigos da Stop à Destruição do Mundo, da nossa associação, que foi fundada já há 20 anos. Esse ano nós fazemos aniversário de 20 anos da nossa ONG Stop. Ela foi fundada em Paris. Havia muitas pessoas lá que estavam estudando o trabalho do Dr. Kep e gostavam muito das ideias. Norberto Kep, psicanalista, né? Criador da ciência trilógica. E eles diziam, meu Deus, mas se a humanidade conhecer essa ciência, em 10 anos esse planeta pode virar um paraíso. E foi uma grande esperança e um grande ânimo, empenho de todos os nossos associados durante esses 20 anos para nós difundirmos essa ciência no mundo todo. E a gente começa a ver os frutos, sim, da influência dessas ideias, porque a gente ouve uma coisa aqui, uma coisa acolá, por exemplo, já artigos de revistas tidas como tradicionais, falando na importância das bactérias para o organismo. Se os senhores se lembram, alguns aninhos atrás, 2 anos atrás, nós fizemos muitos programas aqui de rádio falando que a bacteriofobia era uma coisa muito neurótica, que as bactérias são muito, muito importantes para o organismo do ser humano. Agora vocês podem ver em vários jornais, várias revistas, até na televisão, já começam a aparecer artigos valorizando a vida das bactérias para a saúde do ser humano e dos seus filhos. Então, isso é um dos exemplos, né, das influências que a ciência trilogia analítica está tendo na humanidade. Isso porque praticamente, né, já em todos os continentes, mais de 200 países, não sei quantos países tem no planeta, mas a gente sabe que 156, no mínimo, estão estudando o nosso trabalho, porque eles estão continuamente entrando nos nossos sites. E estudando, então, essa ciência incrível. Uma das coisas mais importantes que Kep desenvolveu foi a questão sobre o conceito da vontade no ser humano. Hoje a gente ouve, né, muitos grupos, inclusive grupos de vendas, palestrantes, grandes corporações, falando na importância do ser humano realizar os desejos mais íntimos da vida dele. Ele realizar a vontade para ele ser uma pessoa muito especial e que isso vai trazer a felicidade dele, mesmo que ele fique, evidentemente, atolado em dívidas de cartão de crédito e inadimplências aumentando e crianças ficando cada vez mais difíceis porque querem iPhones e celulares e computadores e que querem isso, e querem videogames, e querem não sei o quê, enfim, tudo de marca, e os pais se atolando em dívidas para poder fazer o capricho e a vontade dos filhos. Porque alguns psicólogos começaram a desenvolver algumas ideias freudianas de uma forma enviesada, achando que frustrar uma criança é uma coisa ruim e frustrar o ser humano também. Isso seria muito bom, fazer as próprias vontades, se o ser humano não tivesse um problema muito sério na sua vontade, que Kep denominou de inversão. E é essa vontade invertida que está levando a humanidade ao caos. Ao caos econômico, ao caos industrial, comercial, político, educacional, científico, de todos os níveis, ambiental, familiar, tudo está de pernas para cima, porque o ser humano tem uma vontade invertida e não percebe. Eu gostaria de falar para vocês que eu escrevi, eu completei, né, para a 4ª edição do meu livro História Secreta do Brasil, O Milênio e o Homem Universal, e eu coloco aqui que um monte de gente diz que no Brasil, do Brasil, iria sair a orientação espiritual para o mundo, para os próximos 5 mil anos, sei lá quantos mil anos, e que seria aqui a formação dessa sociedade de ouro. Mas essa sociedade de ouro, ela não vai ser feita da maneira que está sendo feita, com carros e motos e computadores e celulares. Enfim, a sociedade de ouro, a sociedade verdadeira, justa, pacífica, rica, essa sociedade, ela só vai ser construída se o ser humano conhecer a sua psicopatologia e a psicossociopatologia. Se o ser humano conhecer esse aspecto que ainda está inconsciente, em 10 anos ou menos, a humanidade vai viver a era do ouro. E é isso que eu explico nesse livro aqui, História Secreta do Brasil. Como que aqui no Brasil começou uma ciência e como essa ciência está se desenvolvendo, que pode fazer toda a diferença para o futuro da humanidade, inclusive na tecnologia. Nós temos aqui a honra e o prazer de ter Dr. Kep conosco todas as semanas, transmitindo a sabedoria dele, né? Questão da vontade é fundamental, né? Porque o ser humano, até eu me baseei muito numa frase muito antiga que veio lá dos sírios, né? Que dizem que Aristóteles também usava, quer dizer, os antigos pensadores da Grécia usavam, que o mal é a privação ao bem. Que o mal não é algo que existe por si. Que o mal existe quando a pessoa rejeita o bem. Então a gente pode dizer o seguinte, né? Que o mal é quando o indivíduo ele pensa mal de uma pessoa, está praticando o mal. Quer dizer, praticar o mal não é matar uma pessoa, não é atacar outra pessoa, não é caluniar, coisa assim. É quando o indivíduo ele deixa de aceitar o bem daquela pessoa, ou então quando ela nega as qualidades daquela pessoa. Então, a questão da calúnia, por exemplo, da maledicência, é uma questão que leva muitas pessoas para aquilo que se chama de purgatório, né? O indivíduo que ataca a honra dos outros sem motivo nenhum, principalmente quando a outra pessoa é boa, né? Que sempre bem, algum bem, pelo menos a toda pessoa tem. Então, o que que é o uso da vontade? O Kant, Immanuel Kant, que era um pensador da Alemanha, ele falava que o indivíduo quer liberdade para praticar o mal. Então, essa questão da liberdade se difunde assim em duas vertentes, né? Uma vertente é usar, por exemplo, a liberdade para praticar o mal, para caluniar, para atacar a honra dos outros, para falar mentira. E como a gente sabe, né, o indivíduo fala pelo menos 40 mentiras por dia, né? De maneira que, se a pessoa quiser fazer o bem, ela tem que renunciar à própria vontade. Então, os indivíduos espiritualizados, né, as pessoas assim que seguem a origem divina que têm, essas pessoas, ela tem que renunciar à própria vontade. Por exemplo, a questão do sacrifício, né? Tem um tipo de alimentação, então ela quer comer aquilo e renuncia, não como. E isso vai causar um enorme benefício. Ou então ela quer fazer uma intriga de uma outra pessoa e não faz. Também é um sacrifício. Aqui nós temos a maior parte mulheres assistindo o programa, então esse é o grande programa feminino e problema, né? O mundo das intrigas. Vocês estão de acordo? Sim, Ninguém falou. eu falei. Sim. Dr. Kep, eu posso fazer um comentário sobre isso que o senhor está dizendo? Pode É fazer. o seguinte, quando o senhor escreveu o livro A Libertação da Vontade, Eu fiquei encantada com um ponto que o senhor colocou lá, porque essa ideia de fazer sacrifício a vida inteira é muito chata. E dá uma ideia, né? Que a gente pensa, ai meu Deus, então por que que eu nasci? Para viver uma vida sofrida, sacrificada a vida inteira, contrariando as minhas vontades, que coisa horrível, viver frustrado. Mas o que eu achei incrível que o senhor falou é que a verdadeira vontade do ser humano, não essa falsa, invertida, encapetada, depois aí que é desse problema de inveja que o ser humano ficou, mas na nossa base, lá dentro de nós. A nossa verdadeira, autêntica, genuína vontade é idêntica à vontade divina. E esta vontade é a única fonte de verdadeira felicidade para o ser humano. Então, se a gente consegue detectar a vontade invertida, frustrar essa vontade invertida e ir pela verdadeira, pela ética, pelo bem, a gente chega na vontade autêntica e aí a gente vai ver o que que é alegria e felicidade, que é o que a gente vê com os grupos que começam a aplicar suas ideias, doutor Kepp. É uma Então, grande alegria. né, Cláudia? É, você está dando a ideia de que fazer o que é bom é usar não a própria vontade, mas ver, por exemplo, o que o grande mestre falou, né, Jesus Cristo, Isso. e mais ou menos tentar ver qual é a vontade dele seguir. Isso, porque aí a gente chega na nossa genuína vontade, aí a gente está de acordo com a essência e fica feliz. Então, existe até uma coisa muito interessante que diz que quando a pessoa morre, ela não tem mais vontade. Isso. Então, como é que falam, Não né, tem mais livre-arbítrio, né? que o ser humano, ele aqui pode escolher o que ele quer, né? E com o perecimento, então, ele não pode escolher mais nada. O que ele escolheu aqui fica. Qual é aquela frase, né, aquela palavra muito interessante que usam? Irrevogável. Não pode mais Que se arrepender depois da morte. depois da morte, o indivíduo está numa situação irrevogável, quer dizer, vai continuar vivendo naquele tipo de pensamento, e sentimento também, de ação que ele tinha aqui. De maneira que, vamos dizer, a Bíblia nunca falou em purgatório, né? Mas a gente sabe que é uma região entre nós aqui e o céu, ou então o próprio inferno, né? De maneira que o indivíduo saindo daqui, alma, né? Ele não vai ter uma outra vida, não, poder voltar ou no outro ser humano. Alguns pensam que ele pode até voltar num tipo de cachorro, de abelha, coisa assim. Então, a gente estudando a física, estudando a metafísica, a gente sabe que a vida é uma só, né? Passou aqui esta vida, nunca mais vai ter outra. E vai viver a outra vida conforme morreu, né? Estava vivendo esta vida. A Stop apresenta a tecnologia Kepp Motor através do ventilador de mesa Art Deco. Motor frio, econômico e tecnologicamente sustentável. Para mais informações, consulte o site www.stop.org.br. Finalmente, economia com saúde para todos os brasileiros. Agora, a Luciara quer falar alguma coisa sobre a questão do voluntarismo criado na Inglaterra, que desnorteou totalmente as crianças e os adultos. Então, doutor Kepp, o senhor mesmo falou agora há pouco que o indivíduo que quer ser livre para fazer o que não pode existir, então ele vai ser livre para ficar nos delírios. Então, ele tem que trabalhar e não quer trabalhar. A criança precisa ter responsabilidade e não quer. Então, já fica mimada a criança pelos pais. Então, a criança precisaria ser frustrada para ela poder voltar. Dessa forma, os pais estariam educando para dar a chance à criança de voltar à vontade divina, voltar ao bem. Então, o pai que não frustra, a mãe que não frustra a criança, é um pecado que faz, porque está tirando a possibilidade da criança ir bem na vida e deixa a criança nos delírios. Agora, tem uma questão muito interessante, né? Que algumas videntes lá na Alemanha, principalmente, ela conversava com almas do purgatório. E essas almas davam mais ou menos a ideia de como seria lá. Que lá a pessoa não tem mais o que escolher, né? Então, a pessoa depende das orações, depende da bondade dos outros aqui, que poderiam conseguir muito benefício rezando e pensando bem e desenvolvendo uma atitude boa em relação àquela pessoa. Mas alguém quer falar alguma coisa? Vamos ver agora o José Ortiz de Camargo Neto. Ele trabalhou como jornalista lá na Folha de São Paulo. Portanto, é uma pessoa digna de peso. Estou um pouco acima do peso. E também do peso físico, né? Eu queria complementar isso que a Luciara falou sobre a educação, doutor Kepp, que um jornalista, quer dizer, colega aí de profissão, criou uma escola na Inglaterra, né? Chamada Summerhill, né? O Neil. E lá ele era uma escola para deixar a criança fazer toda a vontade dela, né? Se ela queria quebrar um vidro, podia quebrar. Se queria chutar o professor, podia chutar. Como hoje, né? Toda criança faz. Como, né? Hoje. E depois, né, doutor Kepp, como o senhor mesmo escreveu naquele livro A Decadência do Povo Americano, foi feita uma pesquisa lá e nenhuma dessas crianças deu nada na vida, né? Porque como é que depois ela vai ter disciplina para trabalhar, para estudar, para se desenvolver, se ela só faz tudo que ela tem vontade, né? Então, todos foram medíocres, né? Então, essa questão, né, que o senhor abordou agora, hoje eu estava atendendo uma cliente americana de Nova York e ela falou muito daquela filosofia positivista que toda família americana usa. Esse positivismo é só elogiar, e nunca mostrar os problemas que o ser humano tem. E já começando com as crianças. Então ela falou, por esse motivo, o meu país está levando a breca. Porque se a pessoa, se o governo não vê os erros que comete, então como é que pode dirigir uma nação que está cheia de problemas? Então a gente poderia até chamar esse planeta que nós vivemos, né? O planeta do diabo, né, Ortiz? Com certeza. É como eu sempre falo, nós vivemos uma demoniocracia e um capitalismo, né? Mas alguém quer falar? Eu queria falar, doutor Kepp, com relação à saúde, que praticamente o tempo de vida da pessoa está ligado à disposição psíquica da pessoa para o bem, ou seja, dela ir contra as vontades dela e seguir praticamente a vontade do Criador, né? Eu peguei um caso interessante lá no hospital de uma paciente com câncer de colo, né? Colo de útero, que depois deu metástase. E por causa de uma separação, né? Mas depois que ela desviou assim, as atenções dessa separação para um outro ideal de ajudar um pouco a comunidade local e abrir uma pizzaria, o câncer foi regredindo praticamente quase que sozinho. Ela abandonou a quimioterapia e foi melhorando também. Então mostrou que ela dirigiu a vontade dela para uma coisa boa, né? E também para um negócio que ela desenvolveu lá e esqueceu dessas intrigas, né? Atritos com o marido. Então, doutora Ademar, tem que chegar à conclusão que a pessoa fica doente quando usa a vontade. Porque na estrutura já tem assim um mal, né? Já tem essa influência ruim, demoníaca. Então, se a pessoa usa a própria vontade, ela arranja doença. A vontade invertida, né? A gente precisa, eu acho, eu queria dar essa esperança para os nossos ouvintes, que você mesmo fala, Kep, que a vontade autêntica do ser humano, ela é igual à de Deus, ela é essencialmente autêntica. Então, por isso que nunca dá certo quando a pessoa faz as vontades invertidas. Nunca dá felicidade, nunca ela se sente bem. É sempre um buraco sem fundo, um saco sem fundo, uma coisa horrível. Porque a verdadeira vontade do ser humano não é essa que nós fazemos. Quer falar, doutor Geraldo? Sim, doutor Kepe. Uma coisa que preocupa é que cada dia houve mais jovens, adolescentes, que não querem fazer cursinho, não querem apresentar o vestibular, não querem estudar, não querem trabalhar, não querem fazer nada. E tem um comum denominador em muitos deles, doutor Kepe, e é que estudaram em esse tipo de escolas que estimulavam o voluntarismo, esse tipo de escolas que están de onda no mundo entero, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, que se llaman escuelas Waldorf y que siguen la filosofía de Rudolf Steiner, que es permitir que la crianza hace todas las cosas que le quiera sin poner ningún límite. Y eso está creando una cantidad de sociópatas. Ahora vamos a ver la idea de la doctora Julia. Ella es colombiana también. O que ela quer falar? Sim, doutor, que na medicina que acontece isso também, a pessoa fica doente, por exemplo, porque come demais, porque bebe demais, porque fuma, e depois nós como médicos queremos dar medicamento, e a pessoa aí nunca vai ter consciência de que ela fez uma escolha, quer que o medicamento solucione o problema dela, e ela continua fazendo as mesmas coisas, na vontade invertida, para continuar doente. Agora vamos ver a odontologia. E esse sorriso de caveira? Ah, esse é ligado à vontade. Clareamento dos dentes, né? Isso é uma coisa boa? Não, é uma coisa que prejudica, porque a pessoa fica imaginando, né, que ela vai ter um dente que é totalmente fora da realidade, porque a cor normal do dente é assim, perolada, né? Não é esse branco caveira, como o senhor chama. E o produto que a pessoa usa, ele é cocancerígeno. Se a pessoa tiver propensão a ter câncer, ela pode desenvolver um câncer. Muitos querem, né? Até pintar os dentes de ouro, por ouro, né? Ou então pintar de azul. Daqui a pouco vai ser como pintar as mãos, né? Os pés. É verdade. As unhas. As unhas, né? Isso, começa a pintar dente vermelho, amarelo, azul, verde. Usar coisa fora da realidade, né? Vamos ver agora a Selma, a doutora Selma, o que vai falar. Doutor Kepp, eu tenho um exemplo de uma cliente também nesse sentido da origem da doença na vontade, né? Que eu acho que é muito importante, porque é uma pessoa também que morava em São Paulo, e só que ela se julgava muito infeliz na vida que tinha aqui, né? Achava barulhento, agitado, e um dia ela conseguiu realizar essa vontade de morar no interior, um lugar tranquilo, patinhos, laguinho, aquela coisa bem isolada, convenceu o marido de realizar essa vontade. E passaram-se um poucos meses, ela adoeceu, né? Teve câncer. Aí ela veio procurar o tratamento terapêutico. Então, acho que é um exemplo, né? Porque dessa questão de fuga da consciência que a pessoa faz, seguindo uma vontade doentia, e que, claro, não vai poder dar bom resultado, né? Agora, vamos ver uma sueca. Ela é professora lá em Moema. Então, Aninha, os suecos lá na Suécia fazem a própria vontade ou obedecem o que devem fazer? Não, também são voluntariosos. Eu estava pensando sobre essa questão. Outra, a Selma comentou, né, que a pessoa quer fugir da consciência, uma maneira de querer viajar, né, o tempo todo, que muitas pessoas têm essa vontade de e acham que assim que vão ser felizes, mas na verdade estão fugindo, né, de si mesmos, do trabalho que tem para fazer. Para você aprender melhor sobre isso, nós temos aqui cursos importantes, seminários, nós temos análise, psicanálise individual e de grupo, nós temos programas de televisão, de rádio, enfim, nossas escolas de idiomas Millennium e seminários de até medicina psicossomática. Então, quem tiver interesse é 3032-3616. As informações 3032-3616 ou no site www.stop.com. www.kepmotor.org.br. Até a próxima.